Se chegar no paredão e apontar pra ela, aí você olha pra cara dela, olha assim, assim, ó. Chama ele, chama ele. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, senta, vem cá. Vem cá, senta, vem cá. Vem cá, senta, vem cá. Vai, vem cá, vem cá, senta, vem cá. Vem cá, senta, vem cá. Vem cá, senta, vem cá. E assim, ó. Vem cá, vem cá, aponta pra ele, vem cá. Vem cá, vem cá, sentar, vem cá, vem cá, sentar, vem cá, vem cá, sentar. Agora, galera, no furo paredão, prepara, prepara, mais ou menos assim, ó. E assim, ó, eu, você, dois bequinhos. É o tal de toma, toma, toma, toma, toma, toma, e é o tal de toma, toma, toma, toma, e é o tal de toma. Vem cá, vem cá, faz o sinal da maloca, faz o sinal da maloca, faz o sinal da maloca, faz o quinal da maloca, ou faz o sinal da maloca, faz o sinal do maloca, faz o sinal da maloca. E assim, ó, e é a tribo da maloca que foi pro bumbum balançar. Demolidor.